Deus sabe de você. Ninguém conhece bem, mas Ele sabe de você. Não precisa tua lágrima, nem palavra pra entender o estado que a vida te deixou. Deus sabe de você. Você chegou aqui, nem sabe como Ele vê a face do abandono estampada em você, pensando até que Deus te abandonou. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes, prova tua condição de servo e te faz o vencedor. Não quer a nada, põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu, use a tua fé, porque Deus é fiel. Deus te leva pro deserto quando quer exaltar nos montes, prova tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada, põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu, use a tua fé. Deus é fiel. Sabe de você. Você chegou aqui, nem sabe como Ele vê a face do abandono estampada em você, pensando até que Deus te abandonou. Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes, prova tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada, põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu, use a tua fé, porque Deus é fiel. Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes, prova tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada, põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu, use a tua fé. Deus é fiel.